boa nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes. Estimadas e estimados ouvintes da Rádio Boa Nova, as minhas saudações amigas em Cristo ressuscitado. Celebramos neste fim de semana a liturgia do quinto domingo da Páscoa. À medida que o tempo pascal decorre e se aproxima do seu termo, a liturgia da palavra de cada domingo mostra-nos o crescimento da comunidade cristã e revela-nos o modo como os primeiros cristãos viviam, quer nas suas comunidades, quer fora delas, e a maneira como se comportavam nas suas assembleias, onde celebravam a Eucaristia como o Senhor mandara e cuidavam uns dos outros, partilhando os bens, de modo que não houvesse necessitados, como vimos ao longo das liturgias da palavra dos domingos anteriores. A mensagem da liturgia da palavra deste quinto domingo da Páscoa começa por ser um apelo a vivermos profundamente unidos a Cristo. Só assim o nosso apostolado dará fruto e a nossa afirmação como cristãos será autêntica. Um apostolado desenraizado de Cristo, o mesmo é dizer, uma tentativa de implantação e vivência da Igreja desenraizada de Cristo, estão condenados ao fracasso. Cristão que se diz cristão e não vive unido a Cristo, engana-se a si próprio e não convence os outros. Alargando, Igreja que não procura viver unida a Cristo através da mensagem da Boa Nova que nos deixou e encontramos no Evangelho, é uma Igreja que pode chegar a ponto de soar a falso. Cristo é o nosso Mestre, a nossa força, a nossa vida, a única verdade, o reto caminho. Sem Ele, nada podemos fazer, diz o Evangelho deste domingo. E ainda, a Ele devemos estar unidos como a vide à cepa. Voltemos então agora o nosso olhar em pormenor para as leituras deste quinto domingo da Páscoa. A primeira é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 26 a 31. Esta leitura dá relevo à figura de Paulo, que depois de convertido se torna no grande e incansável apóstolo dos gentios, evangelizador do mundo não-judeu, mais concretamente, do mundo greco-romano. Em traços largos, recordemos aqui um pouco da sua história para melhor compreendermos a sua ação apostólica. Paulo, cujo nome primitivo era Saulo, era um judeu convicto, nascido em Tarso, que na sua fidelidade ao judaísmo perseguia os crentes em Jesus de Nazaré. Ainda jovem, assistiu ao martírio de Santo Estevão e foi ele mesmo que guardou os mantos daqueles que apedrejaram o mártir. Um dia, na sua fúria persecutória contra os cristãos, ia a caminho de Damasco e é surpreendido pelo chamamento de Deus a outra missão. Envolve-o uma luz intensa que o derruba do cavalo em que se transportava. Os seus olhos ficaram cegos e Deus faz ouvir a sua voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Pergunta Saulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Vai à cidade e lá te será dito o que tens a fazer. Saulo foi e, convertido ao cristianismo, tomando o nome de Paulo, transforma-se, como disse, no grande evangelizador do mundo greco-romano. Torna-se no verdadeiro apóstolo do mundo não-judeu. Todavia, a comunidade de Jerusalém, ao tomar conhecimento deste facto, não aceita de bom grado a sua conversão e tem até alguma dificuldade, por desconfiar, em aceitá-lo no seio da comunidade de Jerusalém. É que o passado de Paulo, para estes judeus, não era o mais recomendável. Entende-se assim que a comunidade de Jerusalém o receba com desconfiança e medo. Por isso, o apóstolo Barnabé, que previamente já tomara conhecimento desta transformação operada em Paulo, apresenta-o aos apóstolos. Conta-lhes como o Senhor falou e transformou Paulo no caminho de Damasco. Então, é recebido e aceito na comunidade. Dá testemunho da fé, discute, é perseguido de morte, mas a solicitude dos irmãos protege-o, levando-o para Cesareia, daí para Tarso, onde ele depois inicia as suas viagens apostólicas através da Grécia de então, de outras regiões limítrofes, até chegar a Roma. A primeira leitura mostra-nos assim como Paulo é recebido entre os apóstolos. E por isso, a primeira leitura assinala este facto. Podemos ler, então, nesta primeira leitura. Saulo andava com eles, com os apóstolos, em Jerusalém, e falava com desassombro no nome do Senhor. Entretanto, a igreja gozava de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Edificava-se, vivia no temor do Senhor e desenvolvia-se com a assistência do Espírito Santo. Clara referência àquilo que eu dizia no início deste meu apontamento, que a igreja primitiva ia crescendo e que a palavra de Deus, particularmente através do livro dos Atos dos Apóstolos, de onde são extraídas as primeiras leituras destes domingos da Páscoa, a palavra de Deus, dizia eu, nos vai referindo e desenvolvendo ao longo dos domingos. Temos agora o Salmo responsorial, que é o final do Salmo 21. É um salmo de súplica que exprime, começa por exprimir, a experiência do sofrimento, para depois entrar, neste final, numa atitude de louvor. Jesus terá recitado todo este salmo, suspenso na cruz, no alto do Calvário. A segunda leitura é da primeira epístola de São João, capítulo 3, versículos 18 a 24. Começo por destacar aquelas passagens que entendo ser mais de destacar neste momento. Diz o apóstolo João nesta segunda leitura: não amemos por palavras e com a língua, mas por obras e em verdade. Caríssimos, se o coração não nos acusa, estamos cheios de confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedirmos, porque observamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. E este é o meu mandamento: acreditar no nome de seu Filho Jesus Cristo, amarmo-nos uns aos outros como ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que permanece em nós pelo Espírito que nos concedeu. De facto, amigos ouvintes, o verdadeiro amor ao próximo é a chave de todo o ser e agir cristãos. Se amarmos, estamos na verdade. O amor dos irmãos dá-nos a certeza que a luz e a força de Deus penetrou e age em nós, de modo a suscitar o arrependimento e o perdão, quando o coração nos acusa de determinadas faltas. Só a fé e a entrega a Jesus Cristo pode gerar o autêntico amor mútuo ao ponto de entrar na corrente da vida divina que gera unidade pela força do Espírito Santo. O cristão não é um coração insensível. O amor é sinal da presença ativa do amor de Deus no seu coração. Mas não bastam palavras, requerem-se obras. Finalmente, o Evangelho, que é também de São João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Estamos novamente diante de uma imagem tirada da vida real do campo, da agricultura. Trata-se da alegoria da videira. Lemos nesta passagem do Evangelho aquilo que o próprio Jesus diz. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: eu sou a verdadeira cepa e meu Pai é o agricultor. Permanece em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara não pode dar fruto por si mesma, se não permanecer na cepa, assim vós também. Não dareis fruto se não permanecerdes em mim, porque sem mim nada podeis fazer. O cristão dá fruto para si e para os outros apenas na medida em que está unido a Cristo. Vivendo dentro das coordenadas dos mandamentos, torna-se personalidade cristã. É vara ligada à cepa. Esta passagem do Evangelho de São João, que nos é proposta hoje, insere-se no discurso de despedida proferido por Jesus na última ceia. Aqui aparece toda a solicitude de Cristo em deixar bem gravado na mente dos discípulos o profundo objetivo da sua encarnação e redenção: implantar nos corações o amor que gera a união. Não uma união e um amor feitos de cálculos e convenções, mas antes um amor e uma união que vêm diretamente da fonte misteriosa de toda a vida, a comunidade trinitária, aquele amor que se gera e circula no seio da Santíssima Trindade, que se difunde e comunica aos homens e às mulheres através da humanidade de Cristo. Estar unido a Cristo e participar nessa corrente de vida divina que, brotando da profundidade do mistério trinitário, se torna visível e presente nele e se propaga a todos os que nele acreditam, como a seiva da videira pelas varas ou sarmentos, deve ser a preocupação de todos nós. Unidos a Ele, seremos verdadeiramente seus discípulos, porque é Ele que o afirma e com autoridade: sem mim, nada podeis fazer. Amigos ouvintes, não termino este meu apontamento de hoje sem deixar aqui uma palavra sobre o mês que estamos a viver. Começou o mês de maio, conhecido entre nós por mês de Maria, dedicado a Nossa Senhora. Mês onde se assinala a primeira aparição, a 13 de maio, precisamente. Neste momento, são já muitos os peregrinos que a pé acorrem para a Cova da Iria. O meu respeito, a minha homenagem para todos eles, compreendo o sacrifício enorme que muitos deles, se não todos, fazem para se deslocarem a pé pelos caminhos e estradas do nosso país rumo à Cova da Iria. Mas direi, Deus não exigirá tantos sacrifícios. Compreendo-os. A promessa foi talvez feita em momento de grande aflição. Que Nossa Senhora os acompanhe nesta sua peregrinação. E aos automobilistas, eu peço que conduzam agora com maior cuidado, sobretudo aqui pelas nossas estradas do centro, mas também por todas as estradas de Portugal, porque todas elas levam peregrinos para a Cova da Iria. E ao fim, e ao cabo, que de facto a Cova da Iria seja altar do mundo e dali venha essa luzinha ardente para guiar o mundo de novo para Jesus Cristo. Um mundo enraizado no amor, na compreensão, na justiça e, sobretudo, na partilha de sentimentos e, por que não, também de bens para os mais necessitados. Amigos ouvintes, obrigado por me teres escutado. Despeço-me com a mesma amizade de sempre até ao próximo programa, desejando que continueis a ter santas e felizes festas pascais. Boa Nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes.